No início da madrugada de sexta-feira, pouco depois da meia-noite, servidores da Guarda Municipal, equipe de serviço no Grupo Tático de Apoio, foram informados para realizarem um saturamento da área central de Foz do Iguaçu, pois teria ocorrido um furto de veículo nas proximidades de uma unidade de ensino no bairro Maracanã. Segundo informações, desconhecidos teriam furtado um veículo Gol com placas AJD4413, no qual havia sido instalado um dispositivo de segurança e possivelmente o veículo deveria ser abandonado nas proximidades por conta da trava antifurto. Quando patrulhavam a rua Jorge Sambas, o veículo foi localizado em estado de abandono, sendo então este encaminhado à 6ª SDP para devolução ao proprietário. Não há informações sobre os autores do furto. Vale ressaltar que nas proximidades de universidades aqui na área central de Foz do Iguaçu, muitos veículos já foram roubados e praticamente 3 ou 4 vezes por semana o mesmo crime é registrado pelas autoridades policiais. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.